é uma lágrima do rosto, meu sorriso. Da boca as palavras que formam versos lindos. Teu cheiro é que me traz toda a inspiração. Sentimento de paz, amor e gratidão. O tom da sua voz é o que me faz sonhar. Eu imagino nós na beira do mar. Ia escrever seu nome dentro de um grão de areia. Ia ser um pescador que pescou uma sereia. Em todos os momentos eu quero estar contigo. Pode confiar, cê tem um pai amigo. Meu braço foi um laço que laçou você. Te dou um forte abraço pra te proteger e te trazer conforto em todas as estações. Outono, primavera, inverno e verão. Te dou meu coração, guarde com muito carinho. A rosa é uma flor que também possui espinho. Eu sigo esse caminho sem medo de se perder. Eu conheci o amor através de você. E eu escrevi só pra dizer. Filhão, seu pai está aqui na correria, tentando buscar uma melhora pro dia a dia. Sei que a distância entre nós deixou saudade. Tudo que eu mais quero é sua felicidade. Filhão, seu pai está aqui na correria, tentando buscar uma melhora pro dia a dia. Sei que a distância entre nós deixou saudade. Tudo que eu mais quero é sua felicidade. Você é minha dádiva divina, é um presente que Deus me deu. Minha vida fez mais sentido depois que você nasceu. Lembre sempre que eu te amo e você é muito especial. E que acima de tudo existe um Pai Celestial. Ele que te estende a mão, ele que dá proteção. Te livra da maldade, da vaidade, do mundão. Eu escrevi essa canção, não é por status e fama. É em consideração a todos que te amam. Pega firme no estudo que isso é fundamental. Ninguém apaga o brilho quando é puro e natural. A vida passa num segundo, filha, o tempo voa. Um dia você vai se orgulhar do seu coroa. Enquanto isso eu vou seguir minha caminhada na fé, andando contra o vento, remando contra a maré. Eu não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que amo. E esses são os motivos pra eu continuar lutando. Filhão, seu pai está aqui na correria, tentando buscar uma melhora pro dia a dia. Sei que a